Ele escolheu os cravos, de Max Lucado. Capítulo 11. Eu te redimi e te sustentarei. A promessa de Deus através do sangue e da água. Esta semana, meu nome esteve na sessão de esportes. Era necessário procurar muito, mas estava lá. No meio do jornal, na parte inferior da página, na matéria sobre o início do torneio de golfe do Texas. Ali estava meu nome, com todas as letras. Era a primeira vez para mim. Meu nome já havia aparecido em outras partes do jornal por vários motivos, alguns pelos quais me orgulho, outros não. Mas esta era a minha primeira vez na sessão de esportes. Passaram-se 40 anos, mas finalmente consegui. Era também meu primeiro prêmio nos esportes. Quase consegui um no tempo do colégio, quando fui o sétimo colocado. Mas apenas os 6 primeiros foram premiados, então perdi. Recebi alguns outros prêmios ao longo do caminho, mas nenhuma sobre esportes. Até ontem, meu primeiro prêmio em esportes. Eis o que aconteceu. Meu amigo Bud é o diretor do clube de golfe, a sede do campeonato do Texas. Ele perguntou se eu gostaria de jogar no torneio anual. Pensei durante 3 segundos e aceitei. O formato do campeonato é simples. Cada time é composto por um profissional e 4 amadores. A baixa pontuação dos amadores é registrada. Em outras palavras, até quando eu errava a tacada, caso um dos meus parceiros acertasse, eu acertava. E foi exatamente isso o que aconteceu. Envejamos 17 dos 18 buracos. Imagina a alegria de um jogo como este. Vejamos uma jogada típica onde minha participação foi muito menos significativa do que a de Bud ou de outros dentre nós. Adivinhe qual ponto foi registrado? O do que fez melhor jogada. A tacada ruim de Max foi esquecida e a de Bud lembrada. Dá para se acostumar com isso. Eu levei o crédito pelo bom trabalho de outra pessoa simplesmente pela virtude de fazer parte do seu time. Não foi isso que Cristo fez por nós? O que meu time fez por mim no domingo, o Senhor faz por você todos os dias da semana. Devido à atuação dele, o seu dia é fechado com um placar perfeito. Não importa se as suas tacadas, ao invés de acertar os buracos, foram parar no meio das árvores ou dentro da água. O que importa é que você apareceu para jogar e juntou-se ao grupo certo. Neste caso, seu grupo é muito forte. São você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não pode existir time melhor do que este. O termo teológico para isto é santificação posicional. Definição simples. Você recebe um valor, não pelo que faz, mas pelas pessoas que estão com você. Uma segunda palavra foi ilustrada naquele jogo de golfe. Que tipo de mente é esta? Encontrando teologia em um jogo de golfe? Não apenas vemos o quadro da santificação posicional, como também um retrato claro da santificação progressiva. Lembre-se da minha contribuição? Acertei um dentre 8 buracos. Quer saber quando acertei? No último buraco. Embora tendo oferecido tão pouco, melhorei a cada tacada. Bud continuou a dar-me dicas e ser paciente até que finalmente dei minha contribuição. Melhorei progressivamente. O prêmio foi dado por causa do ponto de Bud. A melhora aconteceu devido à ajuda de Bud. A santificação posicional é obtida através do trabalho de Cristo por nós. A santificação progressiva é obtida através do trabalho de Cristo em nós. Ambos são dons, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10, 14. Percebe a combinação das palavras? Aperfeiçoou, santificação posicional. Os que são santificados, santificação progressiva. Santificação posicional e progressiva. O trabalho de Deus para nós e por nós. Negligencie o primeiro e o medo crescerá. Negligencie o segundo e ficará preguiçoso. Ambos são essenciais e vistos misturados à sujeira ao pé da cruz de Cristo. Examinemos cada uma delas cuidadosamente. O trabalho de Deus por nós. Preste atenção à passagem. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. João 19:34. Mesmo um estudante informal das Escrituras nota a ligação entre sangue e a misericórdia. Voltando ao tempo do filho de Adão, os adoradores sabiam que sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22. Como Abel sabia esta verdade, ninguém consegue adivinhar, mas de alguma forma ele sabia oferecer mais do que orações e sementes. Ele sabia oferecer vida. Ele sabia como derramar mais do que o seu coração e seus desejos. Ele sabia derramar sangue. Com o campo como templo e o chão como altar, Abel tornou-se o primeiro a fazer o que milhares e milhões viriam a imitar. Ele ofereceu o sacrifício de sangue pelos pecados. Os seguidores de uma grande lista, Abraão, Moisés, Gideão, Sansão, Saul, Davi, eles sabiam que o derramamento de sangue era necessário para o perdão dos pecados. Jacó também sabia, e em virtude disso, as pedras foram utilizadas para a construção do altar. Salomão sabia, e o templo foi construído. Arão sabia, e portanto, o pastorado teve início. Ageu e Zacarias sabiam, como resultado, o templo foi reconstruído. Mas a linha termina na cruz. O que Abel buscou completar no campo, Deus realizou através de seu filho. O que Abel iniciou, Cristo completou. Após seu sacrifício, não houve mais o sistema sacrificial, pois veio Cristo como sumo sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo. Hebreus 9:11. Após o sacrifício, não houve mais necessidade de derramamento de sangue. Cristo, não por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9:12. O Filho de Deus tornou-se o Cordeiro de Deus. A cruz tornou-se o altar. E temos sido sacrificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Hebreus 10:10. O que precisava ser pago, foi pago. O que precisava ser feito, foi feito. O sangue inocente foi oferecido de uma vez por todas. Grave estas cinco palavras em seu coração. De uma vez por todas. Correndo o risco de parecer um professor primário, permita-me fazer uma pergunta primária. Se o sacrifício foi oferecido de uma vez por todas, é preciso oferecê-lo novamente? É claro que não. Você foi santificado. Assim como as conquistas do meu time foram creditadas a mim, da mesma forma as conquistas do sangue de Jesus foram creditadas a nós. Assim como minhas habilidades melhoraram com a influência de um professor, sua vida pode melhorar na medida em que você se aproximar de Jesus. O trabalho para nós é completo, mas o trabalho progressivo em nós é contínuo. Se este trabalho para nós é visto no sangue, o que poderia representar a água? Acertou. Seu trabalho em nós. Lembra-se das palavras de Jesus à mulher samaritana? Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Jesus oferece não só um único gole de água, mas um poço artesiano perpétuo. E o poço não é um braço em seu jardim, mas o Espírito de Deus em seu coração. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João 7, 38-39. A água, neste versículo, é um quadro do Espírito de Deus trabalhando em nós. Ele não está trabalhando para nos salvar. Saiba que este trabalho já foi feito. Eis como Paulo expressou isto. De sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12, 13. Ênfase minha. Como resultado da salvação, o trabalho do sangue, o que fazemos? Obedecemos a Deus com profunda reverência e evitamos que possa desagradar-lhe. Na prática, amamos nosso vizinho e evitamos a fofoca. Evitamos a sonegação de impostos, a mentira para com o cônjuge e fazemos o possível para amar as pessoas difíceis de serem amadas. Será que realmente fazemos isto com a finalidade de sermos salvos? Não. Há boas obras que são resultados da salvação. No casamento, ocorre uma dinâmica similar. Ficam o noivo e a noiva mais casados do que no dia em que se casaram? Os votos são feitos e a certidão assinada. Poderiam eles ficar mais casados do que isto? Talvez sim. Imagine os 15 anos depois. 4 filhos, umas 3 mudanças e muitos tormentos e vitórias. Após meio século de casamento, eles terminam as frases um do outro e escolhem os pratos um do outro. Eles até mesmo começam a ficar parecidos após um tempo, um pensamento que preocupa Denali profundamente. Não estariam eles mais casados em seu 50º aniversário do que no dia do seu casamento? Pensando por outro ângulo, como seriam eles? A certidão de casamento ainda nem envelheceu. Tecnicamente, eles não são mais unidos do que eram no dia em que deixaram o altar. Mas no relacionamento, ambos são completamente diferentes. O casamento é tanto um negócio fechado quanto um desenvolvimento diário, algo que você fez e ainda faz. O mesmo acontece com a nossa caminhada com Deus. Você pode ser mais salvo do que era no dia em que foi salvo? Não. Mas uma pessoa pode crescer na salvação, certamente. Isto, assim como o casamento, é um negócio fechado e um desenvolvimento diário. O sangue é o sacrifício de Deus por nós. A água é o Espírito de Deus em nós. E precisamos de ambos. João tem uma preocupação muito grande em que saibamos disso. Não é suficiente saber o que foi revelado. Precisamos saber como foi feito. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. João 19:34. João não enfatiza um ou outro. Mas há, como sabemos, alguns aceitam o sangue, mas esquecem a água. Eles querem ser salvos, mas não transformados. Outros aceitam a água, mas esquecem o sangue. Eles estão ocupados para Cristo, mas nunca têm paz em Cristo. E quanto a você? Você tem tendência para um ou outro caminho? Você se sente tão salvo que nunca serve? Está tão alegre com a pontuação do seu time que nem quer sair do carrinho de golfe? Se esta é a sua situação, permita-me perguntar: por que Deus o mantém na estrada? Por que ele não o arrebatou no momento em que o salvou? O fato é, você e eu estamos aqui por um motivo, e este motivo é glorificar a Deus em nossa vida. Ou a nossa tendência é fazer o oposto? Talvez você o siga por medo de perder a salvação. Quem sabe falte confiança em seu time. Você teme que haja um cartão secreto no qual seus pontos sejam registrados. Esta é a sua situação? Em caso afirmativo, saiba disto: o sangue de Jesus é suficiente para salvar você. Grave em seu coração as palavras de João Batista: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. O sangue de Jesus não encobre, oculta, ameniza ou adia nossos pecados. Ele tira nossos pecados, definitivamente. Jesus permite que nossos enganos sejam perdidos em sua perfeição. Enquanto nós, os 4 jogadores de golfe, estávamos posicionados para receber o prêmio, os únicos que conheciam a pobreza das minhas jogadas eram os meus colegas de time. E eles não contaram. Quando você e eu estivermos no céu para receber nosso prêmio, apenas um conhecerá todos os nossos pecados, mas ele não nos envergonhará, pois ele já os perdoou. Então, aproveite o jogo, meu amigo. Seu prêmio é certo, mas você precisará pedir alguma ajuda ao seu professor durante as jogadas.